posição. Descer, correção, subindo para nível 290, respire 5973. Olha o push, é acionamento, Papa Romeo Mike Tango Juliette. Autorizado, chama táxi, o Mike Tango Juliette. Juliette, chamada para o táxi. Salvador, uma boa, azul, nós um 3636. Azul 9136, chegada CARI, desse mantém o nível 060, vigilância radar. 060, azul, nós um 3636. Controle o Kilo Serra Lima, já avisou a comissão, solicita a modificação e ligar 1900. Kilo Serra Lima, modificado aos 46, descida visual, frequência livre para coordenação e pouso, Kilo Serra Lima. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Passaredo 2223, transfere descida ao nível 1960. Passaredo 2223, contato radar, vigilância, chegada IPIT, desse mantém o 050, redução 2509. Ok, chegada IPIT, descendo ao 050, 250 nós, 2223. Oxené 6225, desça para 2000 pés, 10095, ajuste. Para o curso do localizador, curva à direita, vou na proa 245, foco estabilizado. Ok, para 2000 pés, curso do localizador, direita 245, informará estabilizado. 6225. Companheiro, em relação ao farol, 70. Rio 5973, controle. Prossiga. Ok, mais uma restrição agora do centro Recife, subida até o nível 250, aguardando liberação. Para nível 250, restrito. 5973. Gol 922, reduza para 2109 mais. E passa 230 na redução, gol 922. Gol 1922, vetoração para sequenciamento, curva direita, vou na proa 055. Direita 055, 922. O 973 chame agora o centro Recife, na frequência 12685, alterne 12545. 79 aos 49, 1935. 1935 a 3179. Um, 922, desça restrito, correção, desça e mantenha 3000 pés, 1015 ajuste, gol no 922. 3015, gol 922. Controle Salvador, tá 3179, passando 2000, gole. 3172, contato na decolagem, subi e mantenho 340, vigilância. 3179, tá? Mike, tem o Juliette para o táxi com 3 a bordo, 3:40 de autonomia, alternando São Luís. Tango Juliette, autorizado táxi via Taxiway Kilo e Alfa até o ponto de espera da 28. No ponto de espera, mantém a posição e chama a torre 118 decimal 6, o ajuste 10 no 5, bom voo. E pela Kilo Alfa, na ponto de espera 118 6, bom dia, obrigado. Gol 9-0, gol 9-2-2. Tá livre descida até 2000, gol 9-2-2, 1015 ajuste. 2015, gol 9-2-2. Gol no 434, redução para 2, 1-0 mais. 210, gol no 434. Salvador, muito bom dia, TAM 3B63, informação Mike, defenda 150. 3663, a sua identificação, chegada e pitch, desse mantém o 060. E pitch 60, TAM 3B63. Trilha azul 9136. Controle azul 9136. Prossiga. Autorizo o ILS X-Ray. Guarde. 1922, para o localizador, curva à esquerda, na proa 310, informe estabilizado. Esquerda 310, reportará estabilizado. Bom, 922. Estabilizado no localizador do ILS Zulu da 28, chanel 6225. 6225, complete final ILS, torre 118-6. Completa 118-6, torre chanel 6225. Passaria do 2223, redução 2109 mais. 2109-2223. Azul 4196, corrijo, azul 9136. Redução 2109 mais, descida até o 040. Curso, gol 922. 22 complete, final ILS, torre 118-6. 118-6, 922. Oi, SG, 050, gol no 434. 434, vê se mantém a 2.000 pés, 1.015 ajuste. Para sequenciamento, vetoração, curva à direita na proa 060. Confirma, pô, no 434, senhor? Firmo, no 434, direita. Proa 060 sobre vetoração, descida até 2.000 pés autorizado. 1.015 ajuste. Apenas 5 milhas no máximo, devido a formações, ok? Ok, o 9-1-4-3-4. Passaria do 2223, vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 200, limite ao localizador. 200 pela esquerda, limite localizador 2223. Azul 4136, vetor para sequenciamento, curva à direita na proa 070. 225, baixado e travado. Autorizado pouso 6225, vento 200 com 15 nós. 200 com 15, deixa eu ver, 225. Recomendado para 9136, se quiser a gente pode reduzir também. 2-1-0. 2-1-0, sim. Salvador Passarela 2223, é possível vá na proa 230, porque tem uma formação nessa proa. 230 autorizado. Bem, informação Mike, nível 180. Gol 1434, para o localizador, curva à direita na proa 320, informe estabilizado. confirme pela esquerda, proa 230. Gol 1434 para o localizador, esquerda, proa 310. Esquerda 310, 1434. Salvador, trip 5316. 5316, chegada e pitch, desse mantenho 060. 060, 5316. Estamos Juliette na escuta. Esquerda, proa 250, 40 milhas, evita formações. Alívio e desvio, 3179. Você. Controle, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Uno 434, autorizado ILS X-Ray, informe estabilizado. Informará estabilizado, Uno 434. Passaria do 2223, reduz a 170 nós. 170 nós, 2223, vai atingir 5 mil pés. Autorizada a descida até 3.000, 1.500 ajustes. Na indicação de radar aqui, a gente tem alguma formação aqui na frente, vai manter a nossa proa? É, nessa proa o senhor vai ter que ultrapassar o localizador e depois curvar novamente à direita. É, posso fazer isso mantendo a proa 050? Papa Romeu, Mike Tango, posição 2 a 28, pronto. Afirmativo, mantenha a posição e confirme, corrijo. Modifique o transponder para 5452, mantendo posição. E 542, mantendo ponto de espera, Mike Tango Juliette. Informação, a gente foi sobremodulado. O Azul 9136 tomando proa 050. 9136 proa 050, autorizado. Certo, 9136. Passaria do 2223, desse mantém a 3000, ajuste 1015. Vai ultrapassar o localizador, aguarde o último vetor para interceptar. 3000, 1015, 9223. Controle ao papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Mantendo o sobrevoo no terminal com a Joaquim a 1000 pés, senhor. Tente. Tripôs 28936. Alô, Salvador. Bom dia, Oceanair 6225, livrando na Delta, na Cisco. 6225, bom dia, táxi via Alfa e Índia, portão 01. Alfa Índia para o 01, 6225. Proa 330. 330 para o localizador 2223. Azul 9136, reduz a velocidade 1180 nós. 1180, azul 9136. 2223 atinge, mantém 3 mil pés. Está livre 2000, autorizado LS, informe localizador. 2000 livre LS, 2223. Gol no 434, chame a torre 118.6. 118.6, 1434. Torre Salvador, boa. Gol 1434, a 2 milhas do 364. Ciente, aguarde pista livre no 434. Aguardando, 1434. Curve à esquerda, na proa 1140. Esquerda 140, 5316. Azul 9136, para o localizador, curva à esquerda na proa 330, confirmando. 330 para o LOC, azul 9136. 3179, cruza 90340, mantendo a proa 240. Chama Recife 1251, alterna 3325, o TAN 3179. Bom dia, sir. 60, 3663. Controle Salvador, bom dia, 35217 com a November. Passaria do 2223, reduza para aproximação, chame a torre agora 118 decimal meia. Ok, 18.6, grato. Azul 9136, desse mantenha 2000, informe localizador. 2000 reportará o LOC, confirma ajuste? Ajuste 1015, na 095. 1015, na 095. Tá. 3663, desse mantenha 4 mil pés, 1015 o ajuste. 4.000, 1015, 3.663. Tripe, 5316, desse mantenha o nível 050, reduza para 2, 20 nós. 050, 220 nós, tripe 5316. Trip 5217, chegada IP, desse mantém o 050. Desse mantém o 050, 5217. Torre, voo 1434 a 2 milhas e meia. Sede, continua a aproximação, vento 210 com 1 a 12. O gol 1434 em livre pouso. Em livre pouso, gol 1434. Três meia meia três, desse mantém a 2000 pés. Ajuste 1095, informe localizador. 2000 pés, 1095, encontrar localizador, tá? 3663. É, da 28, corrijo. Aguarde só mais um tempo, assim que possível, vou liberar o Mike Serra Golf. Mike Tango Juliette decolou ao 011935. 935, bom dia. Papá Romeu, Mike Tango Juliette, cruzando 1500 pés. Mike Tango Juliette, submantenha 280, saída Momo. 280 na Momo, Mike Tango Juliette. A Golf tem condições de fazer a programação para cruzamento do campo a 3000 pés? Acima 3000? Ok, só mais um instante que eu vou coordenar com o controle dessa saída. Cinco, três, no meia, curva e à direita na proa 205. Direita 205, 53 no meia. Azul 9136, completa ILS, torre 118.6. 18.6 azul, 9136. Controle, papá, Mike Flash Romeu, livrando o sobrevoo terminal São Joaquim, vai comprando o Costa Azul. Gente, o Juliette Romeu. Está livre na sua escuta azul, 9136. Na proa agora 255 para interceptar o localizador, desse mantém a 2000, ajuste 1015, hit trip 5316. 255 para interceptar o lock 1015, 5316. Proa, ao atingir 3000, inicia a curva da Momo. O vento 210 com 14, só mais um instante para decolagem, tem um tráfego na curtíssima da 28. Xanem 6312. 040, chegada Cali, confirmando ILS pista 28. ILS Zulu, pista 28. Grato, 6312. Trip 5217, continue a descida para 2000 pés, ajuste 1015, informe localizador. Para 2000 pés, 1095, vai reportar no localizador, 5217. Meia-3, inicia redução para aproximação, autorizado ILS aqui, ILS Zulu. Sem interceptação do localizador, iniciou a redução, tá? 3663. Ok, complete final do ILS Zulu, chama a torre 118.6, 3663. 118.6, obrigado. Bom dia, Fortaleza 2223, livrando, você escuta. 2223, bom dia, táxi Alfa Juliette, remota 1-4. Alfa Juliette, para remota 1-4, 2223. Guarda. No 7, necessita de redução. E 5217, a velocidade a critério. Sim, 5217. Confirma o verso? 210 com 1 a 12. 210-1-12-936. Terra Golfo decolou 06, confirmado após gole, está autorizado direto. Sente, o Max Terra Golfo. Conta da torre ou transfere para o controle? 1-1-9-3-5 agora, tem um bom voo. 1935, grato. São final da 3663. Azul 9136, libera a esquerda, 1219, solo 06. 1219, azul 9136. 3663, o vento 210 com 1-12, o azul está livrando agora. Está autorizado o pouso. E pouso na 28-3663. Condição da pista no momento, amigo? Pode considerar seca a pista? 3.6 livrando seu estudo. 9136 via Alfa, reporta para ingresso Juliette, confirme as condições da pista. Você tá molhado. Gente, reporte para ingresso na Juliette. Reportará para ingresso na Juliette, vai via Alfa. 9136. 7, quando possível, bloqueio da radial 292. E aguarde. 353-16, redução para aproximação. Complete final ILS, chame a torre 118-6. Torre 18-6, 5-3-1-6. Torre Salvador, 5-3-1-6, estabilizado no localizador. 5-3-1-6, continue a aproximação, 2-8, aguardando pista livre. Gente, 5-3-1-6. Meu Mike Tango Juliette, passa 140, chame Recife, 12685, antena 12545. 12545, bom dia, Mike Tango Juliette. Bom dia. Golf voe direto destino. 7, o Golf. Vai curvar pro 300. Juliette, portão 09, azul, mais um 36. X663, no solo 09, esquerda 1219. Esquerda 2119, está 3663. Papa Romeu, o Max Delgo Juliette, está confirmando a frequência do centro? 5316, 220 com 14, tem livre pouso. Livre pouso, 5316. Foi Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o portão 4, está 3663. 1015, Ocean Air 6312. 5316, 1-1, esquerda 12119. Esquerda 12119, 5316. Solo Salvador, é trip 5316, livrando na Delta. Trip 5316, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, trip 5316. Só confira se o balizamento aqui do 04 é acontecendo. Né? 217, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, obrigado, até daqui a pouco. Certo. É. Salvador, TAM 3304, transferência passando 180 para 160, informação 90. 3304, desse mantenha 2.000 pés, chegada e pitch, ajuste 1095. 0-1-5, a chegada em pitch para 2.000 pés, TAM 3304. Com 217, bom dia, informe a vistanda 28. Vamos lá. Chuva leve agora, sobre. Sente. Mike Serra Golf, informe chamada de pouso. 1-1-1-5, Mike Serra Golf. Copiado. Utilizado pouso na 28-210 com 10. Trip 5217. Utilizado pouso 5.